prosseguindo via Árvore após direto, Vitória da Conquista. Controle 120, decimal 8 e aciona 5557 no transponder. Mike Fox, Dodge Sierra. Canal 324 para o taxi, 1-2-6 a bordo, autonomia 4 horas e 20, alterna Galeão. Mike Fox, Sierra, poderia confirmar novamente o... apenas a saída e o nível? Nível seria 1 a centena, confirma a saída, seria árvore. Afirmativo, árvore após direto, o Mike Fox Trot Sierra copiado no pátio da Baeté, 2 a bordo, funcionamento táxi decolagem agora com a torre, em 1 no 8, decimal 6 dúzia, o ajuste no 0 no 8, bom voo. 6 dúzia, bom voo. Confirmando, foi o Xaner que chamou pro táxi? Afirmativo, perdão. 6259, 126 a bordo, autonomia 420, até na Galeão. O Oceaner 6259, inicialmente táxi autorizado até o través do 612, aguardando para prosseguir. Vai prosseguir como número 2, seguindo o Boeing da Gol, finalizando o push no 04, ok? Certo, vai seguir a táxi até o través do 612, já consegue o 6259. Então, o Golf Kilo Oscar, boa noite, confirmando vitória da conquista, nível 080, decola da 197. De autorizado, vitória da conquista, nível 080, decola da 197 com curva direita, no perfil da saída Arbor e após direto destino. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5572 no transponder, o Golf Kilo Oscar. A bordo no pátio da Baeté, acionamento táxi decolagem agora com a torre, 1 no 8, decimal 6 dúzia, o ajuste no 0 no 8, um bom voo. Salvador, boa noite, no 567, autorização Brasília, assistente da Charlie. Voo no 567, formação Charlie confere, Brasília 360, só um instantinho, cópia, prepara a saída Arbor, Elefa aguardando. Arbor, Elefa aguardando, 360, na escuta, número 2. Fala, Salvador, tá 3. 0 no 8, Tony de Bravo. Então, 3897 é o número 3 no táxi, vai seguir o Airbus da Oceané. E só um instantinho para iniciar, então 3897. Salvador 601 está pronto, 183 a bordo, uma Campinas, 3 horas e 40. Gol no 601, no táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118, decimal 6 dúzia, o ajuste no 0 no 8, um bom voo. Ok, 601, livre táxi Indy Alpha, 18,6 para decolagem da 10, 1018, uma boa noite, Sereto 601. Oceaner 6259, segue o Boeing da Gol até o ponto de espera da 10, no ponto de espera transfere a torre em 118, decimal 6 dúzia, o ajuste no 0 no 8, um bom voo. 6259, segue o Gol, no ponto de espera chama 1862, obrigado, boa. Então 3897, segue o Airbus da Avianca, prossegue como número 3, no ponto de espera torre em 1 no 8, decimal 6 dúzia, o ajuste no 0 no 8, bom voo. Atente, vai seguir o Airbus da... estabilizado na ILS, o Max Ferra Golfo. Acionando 0137. Afirma, senhor, 0137. Ok, gente, tá autorizado o cruzamento do campo sobre a pista no 735. E reporta no cruzamento do Tango de Abravo. Ok, reportará no cruzamento da 1735, Tango de Abravo. Oi, Salvador, boa noite, minha zero do Mike. Cordial, boa noite, do Papa Romeu, Mike, Serra Golf, a 5 milhas do externo, trem baixado, travado, fui, aliás. Mike Fox Sierra, reporta externo, trem, reporta externo, Mike Serra Golf. Ok. Oi, Salvador, boa noite, 601 no ponto 010 pronto. Boa noite, 01, autorizado a linha ainda colar pista no 0, vento 1 no 90 grau, 08 nós. A linha cola no 0, agora 601. Oi, 8 e aciona 5573 no transponder. 360 aprovado, Brasília. Decola da 10, curva direita, saída árvore, transição elefa, pausa para o 17. Controle 20, decimal 8, transponder 5573, número 57. 573, no portão 2, chama pronto para o estacionamento, gol no 7567. Gol no 567. Semana pronta no 567 no 03. Obrigado. No 02, confirmando. Gol no 273, pronto, copo. Fez portão 273. Autorizado com fins, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5010 no transponder. 360 autorizado, decola para 10, curva direita, saída da EL, após Leda, Bridge, no pêndulo 16. 1208, controle 5090, transponder 1273. Correto, portão 3, chama pronto para o estacionamento, voo 1273. Agora para o estacionamento, obrigado. Aposto para o cancelamento. Ufa. O Xenai 62 com 9, ali mantém, cabeceiro no 0. Arena mantém, olha, 6254. Passará fora da barra, o tanque de abraço. Meia 01, decolou 27, controle 120, décima 8. 1208, até breve. Dois com 9, formação, estimado 3 minutos da decolagem. Meia, a aeronave decolou, mesma rota e nível. 7024. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1601, decola piscina 0, cruza 1.710. Bom, 1601, 360, da EL, vigilância. É, atenção, 360, da EL, sob vigilância. Passe para o final do 17 pela direita. Ok. Pronto, Serra, mantenha, ponte espera aguardando. Espera aguardando. O Mike Serra Golfo após o posto para qual parte? Tec-tec para bata. Sim. Doutor Salvador, muito boa noite. 297, boa noite, mantenha ponte espera no céu. Go 1856. Certo. Autorizado para o Golf. So we need to start up in the position, the standing one. Did start up in the position, report well for to push you, go 1856. Let's see, start up in position, report to push back, go 1856. M2 59, 190 graus, 10 nós, autorizado a colar para o 0. Iniciando a colar, 6259. Ela é 6259, decolado 30, controle 120 décima 8. 30 OS, 6259, barate. Dá 3897, ele mantém, cabeceira 10. Ali mantém, 10, dá 3. Lembrei 59360, voa da EL 6259. Da EL 6259. Track tá que semente a base no corte de sequência. Mike Fox, Sierra, autorizado ingresso, a porta aérea e pronto, cabeceira 17. Salvador, gol 1273, Fox 3, pushback acionamento. 273, só um instante para iniciar no 03, não me escuta, guardando, é o número 2 no setor. Artístico 873. Salvador, ground, gol 1863, request pushback. Gol 1856, cleared, push, report right for taxi. Report right for taxi, gol 1856. Autorizada a colapso, estando 0, vento 180 graus, ou 1 nós. Boa noite. Viu coordenação local, estamos de abraço. A gente não escuta também de abraço. Aqui o trote é estimado 1 minuto da colagem, mantenha posição. Sete, teclos 34, controle 120, décimo 8. 08, boa. Gol no 601, chama Recife agora, 1251, na terra 13325, no 601. 1251, 3325, boa noite, é breve. Boa. Salvador, 3897, 0300, da EL, boa noite. Boa noite, mantenha cedo da EL, 3897. 3897, se possível, da EL. No 03, já aguardando para iniciar. Gente, no 567, toma acionar e vai rebotar pro pushback. Fox Sierra, vento 170 graus, 08, não é autorizado a decolar, pista no 0. Uma previsão para o gol no 273? Gol no 273, apenas aguardando o banho da companhia livrar a retaguarda, já finalizando o push. Após o mesmo será autorizado. Ah, tá ok, obrigado. automático, autorizado ingresso, porta alerta, pronto, terceira mensagem. Estrada Sierra, decola das 36, controle 120, décima 8. 208, Mike Fox, Estrada Sierra. Thank you, Fox Trot Sierra, pro você. Colado, sua escuta. Trot Sierra, saída Arbor, na escuta. Aciona o transponder 5557. 557, acionado Arbor. Três, autorizado LF, reporta estabilizado, informa o helicóptero a 500 pés, próximo à posição do NAC. Três, oito, nove, sete, voa. Posição Lida, 3897. Lida, 3897. Salvador, Gono 5 mensagem para o pushback no 02. Gono 567, aguarda para início do push. Boeing da companhia no 03 é o próximo do push, ok? Só os pais na minha escuta aguardando. Na escuta, obrigado. Controle, o Mike Fox está voltando, está autorizado a centena? Go 1856, Red Protect. Persons on board 157, endorsement 0300, alternate Salvador Airport. 1856 cleared taxi via Indian Alpha to hold point runway 10, hold point tower 118.6, QNH 1018. Taxi via India, hold point taxiway Alpha, holding runway 10. 119.6, go 1656. 118.6, go 1856. 118.6, go 1856. Gono 273, coordenando com a equipe de solo, após o Boeing da companhia livrado do setor da retaguarda, autorizado para o espectacionamento, reporta táxi. Gente livre, chamada para o táxi 273. 325, é 259. Obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, Golf Quilosca. Golf Quilosca, sai da boa vigilância. Quilosca. Avisando 3603. 3603, chama a torre agora 118-12, autorizado LS. 8662. Salvador Tower, Gol 1856. Good evening. 856, maintain hold point. Maintain hold point, Gol 1856. Dan 3603, confirma trem de pouso, vento 190 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso 10, tá baixado e travado, Dan 3603. Dia Bravo da presente em Rimar, reporta sinal para pouso. Portará sinal para pouso, da presente o também Dia Bravo. Estácio Gol 1273, POB 103, 3 horas de 1 minuto, alternando Campinas. Gol 1273, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 08, um bom voo. Via Índia Alfa no ponto de espera 18-6273, boa. Gol 1567, coordene com a equipe de solo, após o bang da companhia livrado do setor retaguarda, autorizado o push e reporta táxi. A coordenar, a aeronave livrando a retaguarda, livre puxa para o contra-ataque, pelo 6-7. Okay, line up and maintain, runway 10. Line up and maintain, runway 10, go 1856. Alô, gate 8. São 3197, boa noite, formação em curso a Charlie, eu tenho pré-aprovado 380, copio, aguarda a coordenação 360. Paciente da informação, Charlie, copio 380. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5023 no transponder. Autorizado Galeão 380, decolando da 10, curva direita, da AEL, Leda, Bridge, após pêndulo 10, conforme a rota do plano 208, controle. E o transponder 5023, botão 3197. Protejamento correto, portão 8, chama pronto para o inspecionamento, tanto aí 1197. Camara 3197. Solo Salvador, uma boa noite, tanto 3603. Tanto 3603, boa noite, taxia via Alfa Juliette, posição 612, parte principal. Alfa Juliette, posição 612, tanto 3603. Degrees, 11 knots. Go 16, 1856. Okay, thank you. Go 1856. Salvador, boa noite, voo 1273, ponto de espera da 1-0, pronto. Voo 1273, boa noite, na linha e mantém, cabeceiro no 0. Alinha e mantém, 0273. 1897, Recife 251, Alterno 3325. Voo 1273, 180 graus, 109, autorizado a decolar, pista no 0. Livre decolagem no 0, 1273. Salvador, departure, go 1856, good evening. Salvador, departure, go 1856. 5-6, good evening. Good evening, 1856, climbing to flight level 390. Climbing flight level 390, go 1856. Close 48, controle 120, décima 8. Três confirmando, decolado aos 48, controle 120, décima 8. 208, 273. Controle, Gona 273, boa noite. Está com 159 a bordo, alterna com fins, autonomia 0335. Voo 1567, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, 1-8-6 dúzia, o ajuste no 0, no 8, um bom voo. Boa noite, autorizado via Índia Alfa, ponto de espera 2-6, obrigado, boa noite. Até. Boa noite, eu vou 776. Autorizada, decola pista no 0, 190 graus, 109. Ali decola pista no 0, 1567. Mesmo havia chegado a mais de 2000 pés em 2018.